Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre bom informar que temos uma página no Facebook com farto conteúdo de notícias, ilustrações, mensagens para o melhor entendimento do Espiritismo. Acesse no Facebook Programa Visão Espírita e deixe o seu comentário ou a sua pergunta. Muito bem, meus amigos, sempre trazemos aqui, para a gente começar a aquecer os nossos pensamentos, uma pergunta, uma resposta do livro O Consolador, depois do livro Emmanuel, para depois entrarmos no primeiro bloco do programa. E hoje selecionei a questão 157 do livro O Consolador, porque hoje abordaremos no livro principal, que é o seu Inferno, a morte do justo. É um capítulo que fala dos espíritos felizes que desencarnam, e eu tentei encadear essa morte do justo com alguns temas que pudesse fazer uma ponte entre essas ideias. E hoje eu selecionei essa questão em que se pergunta a Emmanuel: os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar semelhante desejo? E o Emmanuel responde, e é preciso a gente ler com vagar esse texto e tirando algumas conclusões. Emmanuel diz: isso é possível, não quando querem, mas quando o mereçam. Mesmo porque existem espíritos culpados que somente muitos anos após o desprendimento do mundo conseguem permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. O comparecimento de uma entidade recém-desencarnada às reuniões do Evangelho já significa uma bênção de Deus para o seu coração desiludido, porquanto essa circunstância se faz acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Quanto ao processo do seu contato convosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica da Terra. Razão pela qual, nesses instantes, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem, de novo, ao ambiente terrestre. Então, observem que o Emmanuel, a partir do momento que o espírito desencarna, ele vai começando a vivenciar uma outra realidade, com outros valores, com outras condições. E nessa comunicação, depois de um certo tempo, o espírito tem que se adaptar ao nosso modo de ser para que ele possa ser entendido. Isso vocês vão ver a importância disso quando estudarmos o livro Céu e Inferno. Muito bem, meus amigos, hoje estamos no dia 17 de fevereiro de 2019, uma manhã muito agradável do verão brasileiro, choveu a noite toda, deu para dormir muito bem e a gente está aqui com pilha nova para continuarmos a nossa tarefa. E começando o exercício de reflexão, eu trago aqui um texto do livro Emmanuel, o seu capítulo 29, bem no começo, em que o Emmanuel diz assim, capítulo chama-se O Processo das Comunicações. Então existe a como que o Espírito comunica, agora o processo das comunicações. Diz Emmanuel, o processo das comunicações entre os planos visível e invisível, mormente quando se trata de trabalhos que interessam de perto o progresso moral das criaturas, trabalhos esses que requerem a utilização de inteligências nobilíssimas do espaço, cujo grau de elevação o meio terrestre não pode comportar. Verifica-se quase que invariavelmente dentro de um teledinamismo poderoso que estáis longe ainda de apreciar nas vossas condições de espíritos encarnados. Entidades sábias e benevolentes que já se desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos, basta que o desejem, para que distâncias imensas sejam facilmente anuladas, a fim de que os seus elevados ensinamentos sejam ministrados desde que haja cérebro possuidor de capacidade receptiva e que lhes não ofereça obstáculos insuperáveis. E aqui faço meu pequeno comentário. A sequência dos fatos espirituais e físicos, para que ocorra o intercâmbio entre as mentes encarnadas e desencarnadas, passa por condições ainda desconhecidas. São interfaces e situações psíquicas e físicas ainda não decifradas inteiramente por nós. O fato das comunicações espirituais é inquestionável, com milhares de comunicações dos espíritos. Mas o mecanismo intrínseco ainda não é totalmente conhecido. Haja vista Emmanuel escrever sobre um teledinamismo poderoso, onde se depreende uma dinâmica de fluidos e de energia vital que impactam sobre o cérebro do médium. Uma ponte mental se estabelece entre aquele que vive na dimensão espiritual e aquele que ainda vivifica o corpo biológico. Essa ponte permite representar as emoções do espírito no cérebro do médium, criando imagens e ideias que serão expressas nas palavras escritas ou faladas. Conhecemos a existência do fenômeno, mas a sua dinâmica intrínseca fica ainda no campo desconhecido. Vemos o efeito, o fato, a manifestação, e deduzimos possíveis causas, sem contudo conhecer essa dinâmica entre os dois planos. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, e você, como eu, né? Deve estar morrendo de saudade, né? Sim. Ficamos aí uma semana longe. Fez falta. Isso, então realmente a gente, longe do programa, a gente está fora do ninho, né? Porque realmente a gente está muito habituado e muito feliz de participar desse programa. E mais uma vez estamos aqui. E na manhã de hoje eu quero dar parabéns para minha nora, a Soraya, que completa mais um aninho de vida e me pediu para fazer uma feijoada. Né? Maravilha. Então eu fiz uma feijoada, mas fiz ontem, já entreguei a feijoada. Nossa. Hoje eu só vou lá para degustar. Degustar e ligar o fogo. Né? Então que a Soraya tenha muitos anos de vida e que ela continue sendo essa criatura maravilhosa que ela é. E que todos nós possamos, através da sintonia com o plano espiritual, fazer o melhor na manhã de hoje. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo de Tarso. Bom dia, Luiz Guimarães. Bom dia, André. André que está aqui sempre conosco na técnica, quietinho ali, né? No cantinho dele. Não porque a gente não queira que ele fale, é que a gente não deixa ele falar mesmo. Senão ele não para, né, André? O André, para falar, precisa de corda. Mas, meu amigo Geraldo, é muito interessante essa dinâmica que você trouxe para nós da comunicação espírito desencarnado, espírito encarnado, ou, como Emmanuel disse, visível e invisível. Eu preciso uma hora achar um tempo e organizar aquele seminário sobre a percepção, os sentidos dos espíritos desencarnados. Juntar o material que tem de Kardec, juntar um pouco de material sobre isso, porque é necessário um entendimento além da matéria. Quando a gente comentou aqui, umas duas semanas atrás, o funcionamento do ouvido, né? O ouvido tem um cone, que é a orelha, ele capta lá o sinal sonoro, é um receptor só do som, joga lá para o tímpano vibra lá, martelo, bigorna, estribo, que vai levar esse som em onda já lá pro caracol, lá pro labirinto. Labirinto, né? E depois ele vai transformar em sinal elétrico para a mente interpretar. É isso, João? É isso mesmo. Isso organicamente falando. Agora, quem faz a interpretação desse som, se o sinal elétrico que chega do ouvido, dos olhos, do tato, do paladar, de todos os nossos sentidos, é o mesmo em voltagem, medido, isso eu estou falando de experiências clínicas, quem que faz a interpretação do que é o que você está ouvindo, do que é o que você está vendo, do que é o que você está sentindo? A mente. E a mente, ela é dirigida por quem? Então, nós aqui, espíritas, podemos falar que essa mente é dirigida pelo espírito. Então, esse espírito tem uma capacidade interpretativa e de percepção sensorial, muitas vezes, além do nosso corpo aqui encarnado. Ele é, de fato, aquele que interpreta todos os sinais que vêm dos sentidos que obturam a capacidade de sensibilidade desse espírito enquanto encarnado. A gente está mergulhado num corpo que nos trava. Quem já teve a experiência de mergulhar sabe isso, consegue entender isso. Eu tive essa experiência e a coisa que eu achava mais fantástica do mundo é que lá a sua movimentação é outra, então o seu tato muda, a sua audição é outra, a sua visão é outra, você não consegue falar, suas sensibilidades mudam totalmente. Mas com um pouco de treino, você começa a funcionar naquele ambiente marinho e consegue fazer proezas. Tem alguns mergulhadores que chegam a nível de muita expertise ali para mergulho. Da mesma forma, é o corpo para o espírito. Ele vai se adaptando grosseiramente, esse espírito vai usando o que é o que ele pode. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, a gente lê que o espírito está aprisionado num corpo. E eu acredito que a função principal desse aprisionamento é ter que passar as percepções para o espírito através do corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico é um limitador das percepções. Se eu tenho plenas percepções quando desencarnado, segundo a espiritualidade, o espírito superior perscruta o espírito inferior. Ele consegue perceber todas as emoções do espírito inferior. Então, imagina como que seria a gente conviver no mundo onde um ou outro está nos perscrutando e nós perscrutando outros, e assim a gente não avançaria muito. A gente ia acabar separando em grupos de iguais ou semelhantes e assim seguiríamos. Quando a gente é limitado nessa capacidade durante a encarnação e toda a nossa percepção vem basicamente dos sentidos do corpo físico e precisa da interpretação do espírito, ele é reduzido na sua potencialidade receptiva de informações, e com essa reduzida a capacidade, ele tem mais tempo, ele tem mais possibilidade de evoluir. Então, a graça de Deus é nos limitar para a gente evoluir. Se a gente é aquilatado nos potenciais do Espírito a todo sempre, a gente mais vai criar preconceitos do que evoluir. Por isso que só evoluímos enquanto estamos encarnados. Foi muito interessante as duas falas. E o que eu raciocinava, Alain e Luiz, é o seguinte. O Espírito, depois de um tempo desencarnado, ele está de uma dimensão com infinitos recursos a mais. E você imagina ele se aproximando para dar uma comunicação, ele vai se comunicar numa dimensão com infinitos recursos a menos. Uhum. Ele tem que se adaptar ao menos, para que ele possa ser entendido. Enquanto você falava, eu ficava imaginando, o Luiz gosta muito dessas imagens, imagine um médico que trabalha em Londres, St. Thomas Hospital, lá no centro de Londres, com todos os recursos de ressonância, tomografia mais avançada do mundo, com todos os recursos. E, de repente, ele é colocado no centro da África, num ambiente onde não tem luz. Como é que ele faz o diagnóstico ali? Ele vai ter que se adaptar àquelas condições, utilizar o seu conhecimento, utilizar o medicamento que eles têm ali, porque ali não tem remédio. Você vai se adaptar a uma condição muito menor para poder ajudar. Então eu fico imaginando que seria mais ou menos essa dificuldade que os espíritos superiores têm para transmitir o ensinamento para a gente, porque os nossos recursos são muito pequenos. Nós dispomos de pouco material para entender tudo o que está do outro lado. Lembrando só, né, Geraldo, que de repente um farmacêutico ali da África pode dizer, não é assim não. E faz aquilo que ele reiteradas vezes está acostumado a fazer. Sim. Mas de uma outra forma, porque é o recurso que ele tem. É o que ele tem. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito. Ele fala assim, ó, faça o melhor que você tem com os recursos que você tem hoje, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Excelente. Encaixou certinho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que entender que tem pessoas que com menos fazem até mais do que a gente. Sim. E pessoas que com mais fazem menos do que a gente. Ele não usa o recurso em toda a sua potencialidade. E não tem... O corpo físico é um recurso fantástico do espírito para a evolução. Sim. Sábio é aquele que usa os recursos que tem, o máximo que no pode. Máximo que pode, para essa evolução. A gente hoje vê que o grande salto, né, que a gente até estava comentando aqui antes do programa, entre um gênio, entre uma pessoa de muita habilidade e um não hábil, é a dedicação. Sim. Então, quanto tempo você dedica à evolução do seu espírito nessa encarnação? É mais transpiração do que inspiração. Claro, claro. Vamos lembrar que a casa... Só lembrando, Geraldo, vocês já repararam que existem alguns exercícios que os atletas, eles querem correr amarrado a uma tira de elástico, quer dizer, ele encontra muito mais obstáculos. Explosão. Exatamente. Vamos lembrar que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita, nos organizar, formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Agora são 9:49. Vou pedir ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece da Terezinha, agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, com o estudo do livro Vinha de Luz, hoje no seu capítulo 119, Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Frase constante da carta aos Romanos, escrita por Paulo no seu capítulo 5, versículo 3. E Emmanuel, a respeito dessa frase, comenta: quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder, ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Lição bonita, né? E eu lembrei aí com essa lição um hábito que eu adquiri quando era pequeno. Sempre tem, né, principalmente onde você não tem lá muito recurso, aquele dia que a comida que vai ser servida não é o que você mais gosta, né? Então eu me habituei, desde que eu não era pequeno, o seguinte, minha mãe servia, e aí aquilo que eu não gostava, eu comia rápido. Então, queira ou não queira, foi uma forma de aprender a remover os obstáculos em primeira mão. Se não fugir dos obstáculos, não ficar enrolando, não ficar contemporizando. Porque realmente é impressionante, foi um hábito que eu adquiri. Eu parece assim que vivo consumindo problema. O problema existe, eu tenho que acabar com ele, eu tenho que eliminá-lo, né? Então eu primeiro removo o problema e depois eu é o resto do dia para mim, né? Então é mais ou menos o que a gente tem pensado com relação à educação hoje. Hoje, não sei se pelo fato de as mães ficarem fora de casa e uma série de coisas, tem muita gente eliminando os problemas da frente dos filhos. Resolvendo os problemas por eles. E isso, de certa forma, vai causar um problema e um problema sério. Por quê? Porque essas crianças não se deparam com a realidade que a vida nos apresenta. Eles vão acabar não sabendo lidar com a frustração. Exatamente. Né? Então, eu acho que deveríamos prestar mais atenção nisso. Se existe o problema, é nos atermos a procurar dar um suporte para o filho, mas encorajando de que ele pode resolver aquilo. E deixa ele resolver. Deixa ele ter a dificuldade. Exatamente. Né? Então, isso aí, de certa forma, a criança já vai se acostumando com os obstáculos que a vida tem. E vai aprendendo a superá-los. Né? Então, a lição é muito bonita, como sempre. Né? E Emmanuel descreve isso de uma forma maravilhosa. E esse é o ponto-chave. A vida como se nos apresenta é a necessidade que nós precisamos ter para a nossa própria evolução. E você vê que isso é muito claro. Você observa pessoas que, meu Deus do céu, parece assim que elas dizem assim, meu Deus, parece que os problemas vêm só para mim. É? Então, é prestar atenção nisso. Porque, na realidade, só nos vem aquilo que nós precisamos para crescer. E eu até gostaria de reforçar o que o Luiz falou, falando da seguinte maneira. Outro dia, eu já escutei isso algumas vezes, escutei novamente, né? Parece que vocês espíritas ficam gostando dos problemas e há uma diferença muito grande. Os problemas virão, gostando ou não gostando, como fala-se no Evangelho, né? Os reveses chegarão, né? Nós teremos esses dissabores, querendo ou não querendo. O que nós não abrimos mão é de encarar os desafios que se deparam na nossa vida. E nem se revoltar diante da dor, né? E nem se revoltar, porque, afinal de contas, entendemos que é a tempestade, usando as palavras de Emmanuel aqui, que está chegando, e que eu não posso ficar deitado porque eu sou afogado ou levado pela correnteza. Então, eu tenho que... tempestade está chegando, por exemplo, eu moro no 11º andar, de vez em quando vem lá umas tempestades, como vem para todo mundo, e tem todas as janelas abertas, você já tem que ficar de olho, opa, escutou aquela ventania, começou a escutar um barulho diferente que a gente acaba já conhecendo, você já sai fechando aqueles vitrôs para eles não quebrarem. Você se prepara para a diversidade. Você se prepara para a diversidade. Então, agora, se eu ficar lá, a tempestade está vindo. Depois eu vejo. Daí talvez eu vá ter que enfrentar coisas quebradas que vão dar mais trabalho do que um vitrô fechado. Então a gente tem que tomar muito cuidado e, assim, não é gostar do problema, mas é saber que isso vai acontecer com todos nós. E é encarar o problema. Essa é a diferença. Aproveitando, Alan, que você tocou nesse assunto, e mais uma coisa, principalmente para quem mora em apartamento. Feche as portas. Porque bate, né? Não, porque bate. Forma um colchão de ar no ambiente e aquilo ajuda, inclusive, a proteger a janela. É impressionante. Interessante isso. Eu fui síndico lá no prédio e eu passei essa instrução por escrito para todos. Interessante. Né? E realmente funciona. E é interessante, Alain Luiz, quando a gente vê alguém, ou você mesmo, passando por uma prova, no começo da prova, vamos ser sinceros, não é fácil. Não é fácil. Você é um ser humano encarnado, você tem as suas limitações, o espírito ainda não evoluiu o suficiente, você sofre com a dor e com a situação que está na sua frente. O que o Espiritismo propõe, primeiro, é o que o Luiz e o Alain falaram, primeiro não se revoltar, tentar entender o que aconteceu. E aquele que vive o problema, ele vai rodar daqui, rodar dali, rodar daqui, rodar dali, ele vai chegar numa conclusão que é o que eu penso. Para você resolver o problema, você tem que utilizar o amor. Se você não utilizar o amor, não vai ser resolvido. Vai ser assim, vai ser remediado, mas você tem que colocar todo o seu sentimento de entendimento, de tolerância, de paciência e dar o seu melhor. Eu acho que é isso que o Espiritismo nos ensina, e os outros têm uma falsa interpretação, de, você está gostando da dor. Não, da dor ninguém gosta, mas é necessário. Geraldo, diante de um problema, você precisa raciocinar. A serenidade é a melhor condição que você precisa para pensar. Claro. Como é que você vai passar para uma solução racional se você está desesperado, desequilibrado. Revoltado? Desequilibrado. Não tem como. Entendeu? Quer dizer, não tem condição. Então, é por questão de lógica. Fica sereno porque o teu cérebro vai ter que raciocinar para ver a melhor atitude que você tem que tomar essa hora. Você sabe que há muito tempo atrás eu passei por um problema, eu estava no Rio de Janeiro. E meu pai tinha uma mediunidade, uma vidência muito interessante. E eu estava aflito, desesperado, passando por problemas que todos passam. E meu pai sentiu a presença de um espírito amigo do lado. E ele falou isso que você falou para mim. Eu falei, poxa, mas o que, que eu faço? E aí meu pai traduzia, falou, olha, a primeira coisa que ele está pedindo é para você se acerenar, para você se acalmar. Em segundo, a decisão é sua, não é dele. Quer dizer, você resolve o seu problema. Né? Mas enfim, é isso daí. Mas deixa eu só comentar mais uma coisinha. O título do texto, que o Geraldo sempre gosta, hoje ele não comentou, mas eu não vou deixar passar, chama Fortaleza. E por acaso, eu estava lá em casa tomando café, assistindo, tem um programa lá na TV a cabo que chama Mundo Visto de Cima. Eu adoro isso. E eu adoro, que você vai viajando por lugares, né? E estava passando ali a Itália, né? E estava passando uma fortaleza construída lá há muito tempo atrás, quase 1000 anos atrás, que era para conter algumas regiões ali onde as pessoas avançavam. E daí eu pensei assim, né? Falei, nossa, ela foi construída no alto de uma montanha. Eu falei assim, imagine o esforço para levar pedras até lá, para montar uma em cima da outra, para construir aquilo. Hoje a gente teria um esforço tremendo. Em tempo de paz, né? Em tempo de paz, porque se estivesse em guerra não dava tempo de construir. Exatamente. Então, olha só, a fortaleza, boa lembrança essa, Luiz. A fortaleza foi construída num tempo de paz, preparando por tempo de guerra. Sim, perfeito. Então, a gente se prepara enquanto a gente está sem tempestades na nossa vida, para os momentos de tempestade. Lógico, quando você está no meio da tempestade, você não tem mais como se preparar. Você vai conter as goteiras, você vai tampar os buracos, porque é o que dá para fazer. Mas aí a calmaria vem, aí você volta a se fortalecer. Em resumo, Alain, eu acabei de vir de um enterro a semana retrasada, né? E a família estava debruçada sobre o caixão, completa. Não é a hora de aprender espiritismo ali. Né? Ninguém vai aprender naquele instante. Estuda antes. Na hora que acontecer, você tem uma compreensão melhor. Exatamente. Vamos lembrar que você está ouvindo o nosso programa, você pode ouvir pela internet, União Rádio Web, ou abaixar o aplicativo no seu celular, Android, o iPhone, e você pode ouvir o programa da onde você estiver no mundo. Tem gente que nos ouve dos Estados Unidos, da Argentina. Portugal hoje. Portugal. Tem alguém de Portugal, de Lisboa, nos ouvindo. Ah, que maravilha. Olha, Que maravilha. Só para ilustrar o que você está falando. Nossa, né? Então, você vê que vale mesmo, né? Então, ouça o programa, dê o seu comentário, nos ajude a deixar esse programa cada vez melhor. Muito bem, vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Eu estava pensando, enquanto ela comentava, pelo menos eu, né? Eu estou na fase assim, eu queria ler bem ao invés de ler muito. Porque quando você lê bem, você entende mais. Quando você lê muito rápido, às vezes passa despercebido uma lição. Tanto que todos nós já lemos a coleção do André Luiz. Mas quando você lê de novo, fala, caramba, parece que eu não vi isso. Por que, que você não viu? Porque não fixou, porque leu rápido. Porque não comentou, porque não fixou de alguma forma. Então agora nós estamos aqui, já houve a evocação do Samson, que o Kardec fez na Sociedade Espírita de Paris, que ele faltava uma hora para o enterro. E aí, a sequência é a morte do justo. E aí o Kardec faz uma observação. Em seguida, a primeira evocação do senhor Samson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu, sob esta epígrafe, a comunicação seguinte. Então eu vou ler a comunicação, Luiz e Alain Luiz faz os comentários. Eu já li esse texto, no meu entender tem várias lições ali, o Kardec certamente viu isso e colocou para a gente refletir. Então, a comunicação de um espírito que no final se identifica com o nome de Georges, que é o seguinte, falando sobre o desencarne do Samson. Foi a de um justo a morte desse homem, de quem neste momento vos ocupais, isto é, esperançosa e calma. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual se lhe sucedeu à vida terrestre, sem rompimento nem abalo. O seu último suspiro foi tanto como um hino de reconhecimento e amor. E quão poucos os que atravessam assim a rude transição. Quão poucos os que após a confusão e desespero da vida concebem o ritmo harmonioso das esferas. Como um homem de saúde perfeita, de chofre mutilado, sofre nos membros separados ao corpo, assim a alma do cético, separada do corpo, se despedaça e lancinante se precipita no espaço, inconsciente de si mesma. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os sofredores, que a caridade não se restringe à humanidade visível, mas deve socorrer e consolar os habitantes do espaço. Disso tivestes a prova evidente na súbita conversão desse espírito. E aí ele alude ao espírito Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia das exéquias do Sr. Samson. Tocado pelas preces espíritas sobre o túmulo do homem de bem que vindes interrogar e que deseja fazer-vos progredir no bom caminho. O amor não tem limites, enche o espaço e dá e recebe mutuamente as suas divinas consolações. Também o mar se desenrola numa perspectiva infinita, cujo espetáculo deslumbra o espírito, parecendo confundir-se no seu limite com os céus. São duas grandezas que se extremam. Pois bem, assim é o amor. Mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, a todos vós, encarnados e desencarnados, deve unir na santa comunhão da caridade, fusão sublime do finito e do eterno. Eu achei muito interessante essa comparação que ele faz do horizonte, né, onde céu e mar se encontram, quando na realidade a distância é infinita em toda a órbita, né? E ele compara exatamente pelo efeito do amor. E ele menciona aí também a questão de um trabalho que talvez seja uma das coisas que mais se realiza nas casas espíritas, é a consolação dos aflitos. Porque eu diria que a maioria da humanidade, ela desencarna sem conhecimento de causa. E aí o que que acontece? Se deparam com a realidade. Uns, eles são orientados de que de quando desencarnarem vão ter o sono eterno. E o André Luiz mostra isso como é que é. Outros, que o espírito é imortal, mas não se fala nada sobre o desencarne. E a doutrina espírita nos prepara para isso, nos orienta. E grande número de espíritos se encontram na espiritualidade completamente aturdidos, e as casas espíritas realizam os trabalhos mediúnicos de assistência espiritual, onde grande parte desses espíritos acorrem à casa espírita justamente para receber esse conforto e esse lenitivo sobre a sua situação. Então, as pessoas não fazem ideia disso. Só alguém que já assistiu um trabalho mediúnico, só um espírita que estuda o assunto, mas isso eu diria que é um dos melhores trabalhos que o espiritismo presta à sociedade. Que independe de religião, independe de qualquer coisa. Sim. Qualquer espírito que para lá for trazer. Imagina quantos casos, onde nos lares esses espíritos às vezes ficam influenciando e as pessoas não têm nem noção. E de repente, numa casa espírita, ele se manifesta, é orientado. A situação naquele lá passou, mas ninguém sabe por quê. E às vezes... Milagre. Né? Quer dizer, eles talvez levem dias para dizer assim, coisa, como melhorou. Né? Então imagina o que, que a espiritualidade tem para nos contar. Exatamente. Não, Alan? Eu achei interessante... O Luiz comentou bem. Não, comentou muito bem, sem dúvida. O que eu achei interessante é quem de nós nunca viu o nascer do sol? É um espetáculo fantástico. Enquanto você está na noite e você vê a aurora começando, daqui a pouco vem aquele amanhecer que é fantástico, é poético, né? Então ele fala, como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual se lhe sucedeu à vida terrestre. Ele faz uma comparação para que a gente possa entender a dimensão de uma vida e a dimensão da outra vida. Como se na Terra você tivesse, a vida na Terra fosse a escuridão da noite e a vida espiritual como fosse a aurora e você desbravando o dia. Eu achei muito interessante essa colocação. E no final, e no meio ele fala assim, quão poucos os que após a confusão do desespero da vida concebem o ritmo harmonioso das esferas. Quando ele fala em quão pouco, você fica imaginando o que é esse pouco. E para mim... Bota pouco nisso. Quanto é pouco nisso? Em 100 pessoas, imagino que o pouco dele seja 5 pessoas, 4, 3, 6. Quer dizer, eu, na minha interpretação, de cada 100 que desencarnam, 5 devem desencarnar mais ou menos como o Sansão. Eu acho que não. Ou de repente até menos. Né? E a maioria deve passar por essas perturbações que ele fala. Isso, eu colocaria mais... Com relação àquelas doenças, por exemplo, morte de gestante, que é uma cada 100 mil. Nossa, entendeu? Terrível, né? Então, realmente, eu acho que é muito raro isso aí. E o André Luiz fala aqui em um dos livros dele que aqueles que acham que some depois da vida, eles não acordam mais. Eles ficam dormindo no mundo espiritual. E muitos outros que acreditam nos santos, com todo o respeito, o espírito, até eu não lembro que livro que é. O espírito questiona, ah, você é São Pedro? Você é São João? Ele fala, não, eu não sou São Pedro, não São João. Quer dizer, ele traz para o desencarne as crenças que ele tinha. Geraldo, eu acho que assim, não é de todo complicado entender isso. Nós levamos 7 anos para completar a nossa encarnação. Nesse processo... O espírito vai se desacostumando com o plano espiritual para se habilitar ao corpo físico, a utilizar os sentidos limitantes do corpo físico às impressões do espírito que ali habita. Quando desencarna, é natural que, vamos falar, uma pessoa viveu 70 anos, 80 anos, é natural que... Se ele leva 7 para reencarnar, ele vai levar um tanto de tempo para desencarnar no sentido de se adaptar às percepções daquele plano. Se despojar daquela prática de 80 anos na vida material. Então, não fiquem impressionados se quando da desencarnação você não estiver entendendo o que está acontecendo. A gente não aprende as coisas de pancada, a gente aprende de forma natural. Eu acredito que uma pessoa só vá se situar no plano espiritual rapidamente se ela já se desmaterializou encarnada. Sim. E esse é um processo difícil. O exemplo do Voltei. Frederico Figner, exatamente. Jacó. Ele foi entendido de pronto que ele estava no plano espiritual. Rapidamente, foi recebido por um monte de gente. Mas esses que o receberam, apesar de o receberem, apesar da percepção dele estar ativa naquela hora do desencarne, ainda foi alertado a ele. É pena que você perdeu a reencarnação, né, meu querido? Você porque você passou a vida inteira lá. Mas eu fiz um monte de coisa para um monte de gente, por isso que nós estamos recebendo você aqui. Mas para a sua evolução espiritual você não fez nada. Então, olha só, como não tem nada a ver com evolução, não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com adaptação a essa nova condição sem corpo físico. Então, não é regra que o melhor se adapte melhor... Rápido. O melhor que eu quero dizer... A melhor pessoa de convivência, são coisas separadas. Ela se adapte bem e nem ao contrário. E é curioso que acho que o nosso lar, os mensageiros, o André Luiz está andando com algum instrutor pelo umbral e ele fala que ele vê alguns espíritas no umbral. E a pessoa fala, houve um engano, eu vim parar aqui por engano. Não é por engano. Você estava reivindicando, né? De repente. Eu tô aqui, foi um erro. Pedindo ou não? Pedindo ou não? O não você já tem, então vamos tentar. Mas dando sequência aqui, depois dessa comunicação do Georges, aí vem todo um trabalho que é muito interessante. A gente tem que desdobrar devagarinho, digerir aos poucos, como um bom gastroenterologista, que é a comunicação de um espírito chamado Jobard. E aí ele fala assim. Ele foi diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Baisley, Alto Marne, e falecido em Bruxelas, de apoplexia fulminante, em 27 de outubro de 1861. Eu falei, o que é apoplexia? Bom, se você não sabe explicar, né? E aí, de acordo aqui com o próprio dicionário, que é um sangramento, possivelmente um derrame ou um sangramento dentro do abdômen, né? É um sangramento que não era para existir. Então, possivelmente foi um AVC hemorrágico, sangrou, morreu, né? E aí, em 27 de outubro de 61, com 69 anos de idade. E aí vem a comunicação. O senhor Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e tratava-se de eu evocar na sessão de 8 de novembro, quando... antecipando-se ao nosso desejo, Kardec falando, espontaneamente deu a seguinte comunicação. Aí agora vai começar a comunicação do Jobard. Aqui estou eu, a quem ies evocar, manifestando-me por este médium, que até agora tenho solicitado baldamente. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Dois pontos. Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu senti apenas um como piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito que de vós me lembrasse, irmãos de exílio, e asseguro-vos, toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Quereis saber que espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo que fosse errôneo, pronto a ser cavaleiro andante da verdade neste mundo, tal como fui no vosso. Então está em processo evolutivo. E, na realidade, a coisa mais bacana é que é exatamente a consciência desse espírito, né? De que aquilo, tudo que ele conseguiu abarcar, e ele aparentemente teve um grande avanço, foi um bom aluno, né? Ele chegou à conclusão que ainda tinha muito que aprender. Quer dizer, é um espírito que dentro do caminho da evolução está apreendendo muito, porque ele tem consciência, né, daquilo que ele ainda precisa crescer para chegar lá. Então, ele não se espanta com nada, apesar de ter feito muito, né, de ter feito aquilo que qualquer um de nós diz assim, puxa, estou realizado. Mas a consciência dele era plena, que ainda tinha muito por fazer. Eu acho que deixa clara a humildade, né? A humildade necessária para a gente saber que o aprendizado é um contínuo, né? Você não consegue, ninguém consegue aprender porque comprou um livro, né? Você sabe que tem muito espírita que tem bastante livro em casa. E não lê, né? Pouco espírita que lê os livros que tem em casa. Se lessem os livros, seriam mais espíritas do que são. Acontece que muita gente de frequentar centro acha que é espírita, não é espírita. Para você ser espírita, você tem que conhecer a filosofia espírita, você tem que conhecer a doutrina espírita, você tem que refletir, saber onde é que tem que chegar, né? Saber onde tem que chegar. Agora você vai lá e fica vítima, vamos falar assim, da fala de palestrantes. Você repete o que ouviu, né? Você repete o que ouviu e isso é um problema seríssimo. E por quê? Porque nem todo palestrante, vamos deixar claro, é espírita também. Muitas vezes ele pegou um assunto, preparou aquele assunto, foi lá e virou um repetidor daquele assunto. Mas quando você questiona por que ele falou aquilo, quando você coloca ele numa situação mais de vivenciar aquilo que ele falou, ele não faz. Ele não vivencia, ele não sabe. Ele não consegue sair daquele caminho que ele criou para a palestra dele. Então ele não permite uma pergunta, ele não permite um comentário, ele não permite uma crítica, porque falta humildade. Eu sou o palestrante que é da carteirada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em se fazer espírita pelas palestras do Centro Espírita. Eles são pontos de vista válidos, importantes para reflexão, mas você só pode confirmar aquela fala através do estudo e da leitura da obra espírita, que é de bastante tempo. Você tem que começar. E no exemplo do dia a dia, né? No exemplo do dia a dia. Geraldo, eu vou tocar num ponto aqui, porque eu já estou com isso em mente há muito tempo, e até foi a Célia, lá do Bom Caminho, que levantou essa questão. Eu, normalmente, quando vou nas casas espíritas, eu procuro estimular a utilização dos livros que contém a biblioteca daquela casa espírita. Então, eu procuro saber o número de livros que tem lá, e aí eu faço a pergunta para as pessoas, faço a pergunta para o bibliotecário. A média, estou colocando a média, de livros disponíveis na biblioteca dos centros que eu fiz essa pesquisa, 2.000 livros. Nossa, média. É livro, hein? É livro, a beça. A média de empréstimo por semana, por mês. Por mês, não é por semana. Não chega a 10. E desses 10 que levaram, leram? Aí já é uma outra questão. Vamos supor que leram. Não levaram nem para passear. Leram, tá? Mas aí o que acontece? Faz de conta que leram, né? Exatamente. Aí entra um problema maior. Normalmente, como é que se constrói uma biblioteca do Centro Espírita? Os livros doados, aqueles que alguém morreu, a família não sabe mais o que fazer com aquilo, manda para o centro. eles são endereçados à biblioteca. Eu duvido que exista uma biblioteca em 100 casas espíritas onde eles tenham tido a cautela de ver os títulos e dizer assim, puxa, eu não tenho na biblioteca o livro No Invisível do Leon Denis, porque eu não ganhei de ninguém, então eu vou comprar. Sim. Entendeu? Por quê? Porque a biblioteca pode falar. Né? E digo mais, esse é um assunto que a gente discute faz muito tempo. As bibliotecas são locais da casa espírita inacessíveis. Criam tantas coisas, você tem que fazer um cadastro, você tem que pegar um livro, tem que assinar um papel. Para quê? O livro ele chegou 90% de graça. Que medo é esse de perder o livro? Se o cara levar e não trouxer mais, que leve e não traga mais, porque daqui a pouco você vai ganhar mais 20. Então, é um tolhamento ao acesso ao estudo. A gente tem que abrir o estudo. O estudo tem que ser acessível. É, quando estava reformando um centro aqui, que não vem ao caso, e por acaso eu estava lá ajudando, eu dei uma sugestão na época que era uma toca onde escondia os livros, que eu, para entrar na porta, eu tinha que me abaixar. Então era uma toca úmida do centro. Escura. Era difícil chegar. Não, era falar assim, ó, não entre. Talvez seja o pior, né, lugar do centro. Pior lugar, você não tinha o que fazer lá, então joga os livros lá. Aí eu dei uma sugestão. Do lado tinha uma sala que também não se usava muito. Eu falei, quebra essa parede. Põe as prateleiras dos livros assim, tudo, em todas as paredes. Põe uns puff, põe almofadão. Põe umas cadeiras, umas poltronas aí, Wi-Fi e deixa essa porta aberta. Vai ter convivência nesse lugar. Aí o neguinho vai lá, ele vai fuçar o livro. Deixa pegar, né? Deixa pegar. Eu sou um frequentador de sebo há muito tempo. O sebo que coloca um balcão e pede, e você tem que se limitar, eu queria livro tal. Ele vai lá no computador, não temos. É um sebo que não vende. O sebo que vende, as prateleiras estão abertas. Você vai lá, você mexe, fuça, abre o livro. Veja as livrarias modernas hoje, é igualzinha. Os livros estão lá para você acessar o livro, fuçar, ler a introdução. É um puff para você sentar. Puff para você sentar. Agora, por que isso? Porque a gente tem que degustar aquilo que você vai comprar. Tem que degustar aquilo que você vai emprestar. Agora, não tem esse acesso. Então, o Luiz levantou, é um negócio que eu brigo há muito tempo também, eu e ele brigamos. E mais, a Casa Espírita poderia fazer palestras sobre livros da biblioteca. Interessante. E falar para a pessoa, ó, gente, aqui tem 3 na mesa aqui, quem quer levar para ler? Ótima ideia, excelente ideia. Os presidentes assumirem essa parte. Então, vocês que estão nos ouvindo, faça isso que o Alan falou. Vai começar uma sessão, coloca vários livros na mesa, ó, esses livros estão aqui para quem quiser levar para casa, pronto. Geraldo, a Casa Espírita ela precisa se conscientizar que o melhor que ela tem na casa é o livro espírita. Ela precisa se conscientizar. Geraldo, um livro, ele transforma uma pessoa. Sim. Eu tive um caso, nós fizemos um pequeno tratamento de uma aproximação espiritual e o cara melhorou muito e eu comecei a... Paulo Estevam, Leon Denis, entendeu? O cara desandou, foi embora sozinho. Entendeu? O livro espírita liberta. Você sabe que eu estava outro dia lembrando, eu tenho quase certeza que eu já comprei 7 ou 8 livros nosso lar. E eu emprestei, não sei para quem, sumiu. Vai, fica com ele. Não, tanto fica. É, Geraldo, é assim, tem alguns livros que eu não empresto e não dou, porque são meus livros de estudo, que eu vou montar palestras. Não, porque é livro que eu uso. O restante eu não empresto, eu dou. Com a missão que eu falo para a pessoa, não é para parar na sua prateleira. Leia o tempo que se for necessário, veja e passe para frente. Excelente. Sabe, você tem que fazer, estimular essa dinâmica da leitura do livro espírita. Sabe quantos Paulo Estevam já comprei? Não. É mais de 15. Nossa! Em Santa Bárbara, Eu emprestei para a mocinha que trabalhava no posto de gasolina lá, que de vez em quando abastecia. E eu passava lá de vez em quando. Aí eu dizia assim, como é que tá? Ela assim, já chorei 3 vezes. Então, muito bem, vamos dar um destaque. Vou até colocar essa, anotar, sobre a necessidade do estudo e livro. Eu vou começar a partir do programa que vem falar sobre isso, que eu acho interessante, Alan. A gente podia até criar um espacinho. Não sei, a sugestão, eu estou dando a sugestão ao vivo. Você de casa pode participar pelo nosso Facebook, União Rádio Web, deixe sua colocação, da gente fazer uns 5 minutos de colocação, uma sinopsezinha de obras espíritas, Luiz, para a gente ir apresentando. A gente tem tanto conhecimento disso, né? É isso aí. Então já está anotado, sinopse de livros. A gente pode, vamos criar essas, quais são os livros. Alan, você fala numa sessão, outro esse. Luiz, e a gente vai falando sobre isso, né? Muito bem, são 10 horas e 32 minutos. Vou pedir ao André que coloque a música de boa qualidade, a música escolhida essa agora pelo eu fui, Luiz. Essa agora eu fui fundo. André, você conhecia essa música? When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead, will we have rainbows day after day, here's what my sweetheart said, que será, será, whatever will be, future's not ours to see. Que será, será. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be, que será, será. Luiz, me surpreendeu essa música, eu não esperava essa música. Mas você fale já ouviu? Já ouvi, tipo, mas fale pra gente alguma coisa sobre essa música, essa quem cantava. Essa é uma música cantava. Nacional, é Quem Será, Será. E a Doris Day é que gravou, também em inglês. E você vê que inclusive no fundo, uma hora ali, faz em português. Quem será, pois será? É, interessante. Realmente isso. É uma música muito bonita, antiga. Isso me lembra a infância, assim, né? Interessante. E né? Hoje eu fui de chofre, porque nem você, nem o Alan, nem o André. O Alan só conheceu quando deu quem será? O estribo. O estribilho. O estribilho. Muito bem, 10 horas e 35 minutos. Muito bom, muito interessante esse. E vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita precisa da sua ajuda financeira. A gente tinha um custo maior quando se apresentava na Rádio Brasil, agora estamos aqui na União Rádio Web, mas também tem um custo aqui. Nós temos que pagar luz, condomínio, diversos fatores que juntam aqui para que a gente possa estar aqui, a manutenção do estúdio, né? Então você que está nos ouvindo pode fazer um depósito identificado através das seguintes contas. Agora é o Banco Sicoob, o Banco 756, Agência 5004. Banco Sicoob, Agência 5004. Conta corrente 141-870, dígito 0. Vou repetir. Conta corrente 141-870, dígito 0. CNPJ 01-229. 116/0001, dígito 60. Vou repetir. Sicoob, Banco 5004, conta corrente 141-8700, CNPJ 01-229-116/0001-60. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, do Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Muito bem, meus amigos, agora estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira, o seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho, e estamos no capítulo 26, que trata sobre Jesus libera a mediunidade da proibição de Moisés. E na semana retrasada, nós falamos sobre a proibição de Moisés, Jesus libera o exercício mediúnico. E hoje abordaremos o título, A Promessa de um Consolador. Ou seja, Jesus falando aos seus discípulos, ao povo que lhe acompanhava, sobre um consolador que viria no futuro. Então eu vou destacar aqui algumas frases do Novo Testamento, alguns pequenos comentários da Terezinha. Alain e Luiz fazem os comentários. Jesus, ao se despedir dos discípulos, antes da crucificação, os conforta, Jesus falando: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Não vos deixarei órfãos. E então lhe anuncia: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, por ser espiritual. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa frase está registrada no Evangelho de João. E a Terezinha diz: pela mediunidade estariam em comunhão com os espíritos bons, que são sinceros e verdadeiros. E dando continuidade ao texto evangélico: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo quanto vos tenho dito, vos guiará em toda a verdade. E a Terezinha finaliza: Jesus lhe está prometendo a comunicação espiritual com os bons espíritos, que continuariam a consolar, orientar e apoiar os discípulos. Então você veja, tem muita gente que inclusive não gosta de tocar nesse assunto, porque gera um certo desconforto. Porque as religiões, elas podem achar que o espírita tem a pretensão de dizer que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então, como gera uma saia justa, as pessoas não querem tocar nesse assunto. Quando é um assunto que não só deve ser tocado, mas deve ser tocado de forma insistente. Porque a versão do consolador existem duas. Existe a versão da igreja, que o consolador seria aquela vinda do Pentecostes, que Jesus que veio depois de 30 dias que Jesus tinha desencarnado. E essa versão de Jesus. Então vamos ver as duas. O que aconteceu com Jesus? Ele foi prometido ao povo judeu. Ele veio no seio do povo judeu, ele ia a festas, discutiu com os doutores, mas o povo judeu não aceitou. O que aconteceu com o Espiritismo? O Espiritismo veio no seio da igreja, no seio das religiões. As religiões também, é um repeteco da história do Cristo, não aceitaram. Então vamos discutir o assunto. Você não gosta que eu fale que o Espiritismo é o Consolador? Vamos discutir, vamos conversar. Você diz que é o Pentecostes. Eu faria a primeira pergunta. O que que Jesus disse que eles não entenderiam, porque por isso ele não podia falar? Eles passaram a entender 30 dias depois que Jesus desencarnou. Perfeito. Isso aí mata. Não existe contra-argumento contra isso. Jesus falou textualmente. Vocês não entenderiam se eu vos explicasse agora. Por isso surge, 1850 anos depois, que as ciências amadureceram e puderam ajudar na explicação daquilo que Jesus quis dizer. E aí, o que que o Espiritismo veio trazer de novo? O que que o Espiritismo veio explicar que Jesus não tinha podido falar? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. O Espiritismo escancarou o mundo espiritual. Ele desbravou o mundo espiritual. Nós façamos a conhecer do mundo espiritual quase tanto que conhecemos do mundo material. E o aspecto consolador. Você quer coisa mais consoladora do que uma mãe que quer morrer porque o seu filho morreu num acidente com 18 anos? E aí ela chega lá no Chico, recebe uma carta dele, e aí ele diz assim: eu fui recebido pela tia Ana. O irmão da tia Ana, que estava presente, começa a tirar sarro e diz assim: eu nunca tive irmã com o nome de Ana. E aí volta a viagem inteira, enchendo a paciência da mulher, porque o Chico errou, porque ele não tinha irmã chamada Ana. Quando ele chega em Piracicaba, fala para a mãe o que que o espírito disse, e a mãe diz assim: você nunca soube dessa história, meu filho, porque eu nunca falei, mas a minha primeira filha nasceu morta e o nome dela era Ana. Nossa Senhora, impressionante. Não, e é interessante, eu até queria passar... Contundente. Eu até queria passar para o Alain, porque ele fala assim, Jesus falando aos discípulos, ele vos dará outro consolador. Então não é ele. Não. Outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Então, se não pode receber, então ele não virá dessa maneira. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que que você tinha a dizer sobre isso, Alain? Eu acho que a gente tem que mudar na vida, sempre, né, que possível, os nossos pontos de vista e olhar de outros ângulos, né? Por exemplo, se nós dois estamos olhando para um elefante, eu estou na parte de trás do elefante, você na parte da frente, nós vamos descrever o elefante de uma forma muito diferente, né? Um vai ter rabo, o outro vai ter tromba, um vai ter orelha, o outro vai ter nádegas, né? Então a gente tem que aprender a olhar de outras maneiras. Quando a gente se fecha em paradigmas, em pontos de vista de forma absoluta ou dogmática, a gente perde uma parte do entendimento. A verdade, ela é dinâmica. A verdade para você hoje, ela é outra amanhã. E assim sucessivamente. Então, quando a gente imagina a necessidade de um consolador na forma de homem, é a mesma coisa que imaginar Deus num trono. Por que que Jesus falaria de um consolador que não pode ver? Que não pode ver? Porque é um consolador que se tem que entender através da busca do conhecimento. É um consolador que está com você em todos os locais, em todos os momentos. Não depende de um ser encarnado ou desencarnado num trono querendo te consolar. Depende de esforço. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as más inclinações e a sua transformação moral. Quer dizer, eu estou me esforçando em dominar minhas más inclinações, eu estou me esforçando em ser melhor do que eu mesmo fui ontem e assim sucessivamente, eu sou espírita. Para isso, Estávamos falando aqui, você tem que buscar o conhecimento do Espiritismo. Ele só é consolador não pela existência, que às vezes eu discuto com algumas pessoas. Jesus não nos consolou naquele momento pela sua existência material, pela sua encarnação entre nós. Ele nos consola por uma ideia renovadora de amor que ele trouxe e que quando eu pego essa ideia e dialeticamente construo em mim um novo ser, eu me transformo por essa ideia, não pela simples existência de Deus ou de Jesus na minha vida. Não é porque eu aceito Deus como o meu salvador. Porque as mudanças se processam lentamente. Lentamente, né? Mas só se processam se eu me esforçar para isso. Eu não, só porque eu acredito em Deus, eu não sou diferente. Às vezes uma pessoa que fala que não acredita em Deus, ela é melhor do que outra, sim, que fala que acredita em Deus, porque com certeza. Aquele que fala não acredita, muitas vezes ele está tentando acreditar. Ele tá, no caso dessa semana, né? Boechat era ateu. Ateu. Né? E era um cara que só fazia o bem. Isso que o Alan falou é uma grande verdade. Às vezes as pessoas se autodeclaram alguma coisa, até para ela mesma acreditar naquilo. É? Não, outra coisa, eu sou honesto. Eles misturam. Tem muitos que se declaram ateus porque confundem Deus com igreja, com religião. Isso. Entendeu? Então, pelas aberrações da religião, eles projetam isso. Foram muitas, a gente é obrigado a reconhecer. Infelizmente, aconteceram, né? E aí, Alan, eu queria até que você desse continuidade, Luiz, também, depois. Jesus avisa que a promessa vai se cumprir. A Terezinha coloca um textinho pequeno. Ressurgido, quer dizer, eu acho que o Pentecoste, né, Luiz? Ressurgido, Jesus recomendou aos discípulos, abre aspas, que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, fecha aspas, que dele tinham ouvido, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas por toda parte. Para dar continuidade à divulgação, diz a Terezinha, à exemplificação do Evangelho na Terra, os discípulos iriam precisar dessa cobertura espiritual que Jesus lhe anunciou. Então, Alan, como que você traduz ou desdobra essa frase de Jesus? Que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Eu acho que Jesus, aí eu acho, hein, porque aí é duro de entrar o que Jesus estava querendo, né? Mas eu acho, na minha pequena capacidade interpretativa, que ele queria que os apóstolos fossem batizados pelo fogo. O que, que é batizado pelo fogo aí do Espírito Santo? É assim, ó, sintam a dificuldade de continuar em Jerusalém. Veja como vai ser difícil depois da minha morte. Entendam que a luta é grandiosa. Só depois que vocês tiverem esse entendimento que vocês podem seguir falando do Evangelho. É o tema de hoje. Exatamente. E aliás, Luiz, já que você citou no Pentecostes, a sequência é o último tópico de hoje. No dia de Pentecostes, Terezinha, Jerusalém, por ocasião dessa importante festa religiosa dos judeus, ficava cheia de visitantes vindos de muitas outras localidades e países estrangeiros. Estavam os discípulos e apóstolos reunidos no cenáculo, que era a sala de refeições, quando, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que se encontravam, um efeito sonoro. E apareceram, distribuídas entre os apóstolos, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e era um efeito luminoso, e começaram a falar sobre as grandezas de Deus em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Terezinha descreve como xenoglossia. Xenoglossia. O que ocorreu ali é o seguinte: várias nações, o povo ia para Jerusalém para festejar o Pentecostes. Então eram outras línguas. E os discípulos começaram a falar nessas outras línguas que eles não entendiam. Então, isso é o fenômeno que é classificado no Espiritismo como xenoglossia. A xenoglossia é exatamente isso. Só para você ter, eu classifico como o maior fenômeno de xenoglossia que existe, são dois. Um, de um faraó, ele escreveu livro de 70 mil palavras, numa língua morta não sei quantos anos. Tanto assim que aqueles cientistas que decifraram os hieróglifos lá, eles conseguiram saber, através desse trabalho, a pronúncia de certas palavras que eles tinham achado nos escritos. Eles não sabiam como pronunciava. E nesse trabalho eles encontraram. E um outro lindo, lindo, lindo, que eu acho assim uma coisa simples, mas é fantástica. Num navio, um médium viajou lá, o comandante ficou sabendo, fez uma sessão com ele. Ele mandou uma mensagem de duas linhas, mas numa língua morta. E ficou todo mundo boiando. Ninguém sabia o que significa, nem médio, nem ninguém. Mas o comandante guardou o bilhetinho. E aí, 4 anos depois, o diretor do Museu da Grécia estava também no navio. O comandante lembrou do bilhetinho, mostrou para ele e disse assim, olha, aconteceu assim, assim, veja. E o cara falou, isso parece um hieróglifo que eu vou levar porque precisa ser estudado. Depois de um tempão, o cara mandou o resultado. Era uma língua morta há 5 mil anos. E aí ele decifrou e disse, vocês vão pegar uma tempestade daqui a 2 dias. Como o comandante tinha data, ele então foi ver no diário de bordo e não deu outra. Olha que 2 dias depois da comunicação, eles passaram por uma tempestade terrível, mas se safaram, não aconteceu nada. Então você vê. As pessoas alegam que isso é transmissão de pensamento, mil coisas. O espírito se manifestou numa língua morta e só depois eles decifraram que ele se manifestou prognosticando um fenômeno da natureza. Então a xenoglossia, para que os nossos ouvintes entendam, é a capacidade, a condição que o médium tem de falar em outras línguas que não a dele. Que não a dele e que inclusive ele não entende. Tá? Nessa encarnação. Nessa encarnação. Ele teve um preparo de vivência em outra encarnação naquela língua. Tem inclusive um interessante livro, falar isso lá. Tem um livro, inclusive, do Ernesto Bozano, que é o título, Xenoglossia. Que é milhares de casos só sobre o assunto. E é interessante a gente ver, a gente viu esse texto aqui. Imaginem as pessoas que estavam num ambiente onde esses fenômenos se processaram. Então teve o efeito sonoro, o efeito luminoso, a xenoglossia. As pessoas que conviveram com o Chico Xavier, ao verem alguns fenômenos mediúnicos que foram muito interessantes, as pessoas nunca mais esquecem, nem do fenômeno e nem da emoção que estava no fenômeno. Agora imagine alguém presenciando essa sequência de eventos fenomenais, mediúnicos. Aquilo fica marcado para a eternidade do espírito. Com relação ao Chico, tem uma coisa muito interessante que eles faziam materializações luminosas. E o Chico gastava um tempão com essas reuniões. Um belo dia o Emmanuel se manifestou e disse assim, eu queria pedir para vocês parar com isso. Isso aí é um fenômeno passageiro que é assistido por 20 pessoas que daqui a uma semana já esqueceram. E o Chico tem uma tarefa com o livro. Exatamente. E aí, a partir daquele momento, o Chico nunca mais se prestou ao fenômeno de materialização. Acho que o Alan conhece esse fenômeno de materialização. Esse fenômeno, eu já tinha lido, ele é descrito assim, começa uma materialização do chão para o alto. E vai se materializando nos pés, com sandálias, e vai subindo, aparece aquela vestimenta de um senador romano, e o Emmanuel, talvez de 1,80m, 1,85m, e ele fala exatamente isso que você falou. Alan. Eu queria, já que estamos chegando meio ao fim do programa aqui, eu queria hoje falar que nós estamos com 3 países nos ouvindo. Nossa, que bacana. Portugal, Estados Unidos e Brasil. Então, assim, nosso trabalhinho aí gotejado, ele vai chegando em outras praças. Então, tem alguém lá em Menlo Park, Califórnia, e alguém em Lisboa nos ouvindo, né, lá em Portugal. Além de Piracicaba, Santa Bárbara, inclusive alguém aqui de Mirante do Paranapanema, lá na esquina. Nossa, lá na do ponta estado, de lá São Paulo. Jaguariúna, Rio Claro, Arara, Sumaré, Santa Bárbara, Americana, Valinhos, Tatuí, Campinas, São Pedro, Águas de São Pedro, quer dizer, o trabalho está indo. É, e nós temos, Alan, que trabalhar incessantemente na divulgação do programa. Eu, para divulgar o meu livro, eu fazia aquele santinho, quadradinho com o nome, o endereço do site e tal. Adesivinho no computador. Ah, sim. Né? E aí cortava os quadradinhos, tudo. Eu ia para o Congresso Espírita e distribuía de mão em mão. Às vezes eu distribuía 1.000 santinhos daquele. Ótimo. Entende? E agora em Santos eu fiz um teste. Eu perguntava para as pessoas se elas conheciam o trabalho. De cada 5 espíritas frequentadores de congresso, só 2 conheciam. Então você vê o que tem para fazer. E o meu trabalho já tem quase 30 anos. Então, o programa Visão Espírita, nós temos o principal, verdade, que é qualidade. Verdade. A elaboração, o trabalho que o Wilson fez, de gravação, as músicas, a organização, é de gente grande. Sim, sim. Entendeu? Então, nós precisamos no boca a boca. Então, os ouvintes que nos ouvem, pega 4 amigos que você sabe que é espírita, passa o endereço para eles. Essa ideia é muito boa, Luiz. Não manda só o convite, não, por WhatsApp. Manda o link explicando o que é. Exatamente. Manda escutar. Então, se cada um de nós divulgar para 3, 4, se multiplica essa corrente. Muito bem. São 10 horas e 56, 57 minutos. Últimas palavras do Luiz. Amanhã eu faço palestra aqui no Sementes de Luz. Eu tive um probleminha, eu andei tomando multa demais. Então, não, mas são multas, né? Fica tranquilo, é por causa dessa... Perdeu a carteira. Não, é dessa arapuca que monta aí a 40 por hora, uma série de coisas. Realmente é dificultoso. Eu tenho descobrido que tem vários amigos que já tomou umas 2 ou 3 dessa, tava indo, né? Tão bem. E se você é pego dirigindo, você perde por 1 ano. Então aí é um, né? Então não posso correr risco. Não, a minha esposa não consegue dirigir em estrada, ela não gosta, não se habilita. Então ela vai me levar aqui em Piracicaba. Mas nos municípios das redondezas eu estou cancelando março e abril, né? Mas aqui em Piracicaba ela vai me levar. Você já foi multada, Alan? Eu já levei minhas multas, nunca perdi a carta. É, mas eu vivo na estrada. O que eu me policio para andar dentro que tem que andar? É complicado, porque realmente existem aqueles trechos que você dá uma bobeada, não por agir de forma errada, mas... Você se distrai, é. E aí é naquele lugar que tem um radar escondido para te pegar, né? Essa semana eu estava indo para Sorocaba pela Rodovia do Açúcar, uma estrada ruinzinha, né? E um bom trecho de pista única. E tem. Você não anda muito ali, muito caminhão. Aí no na pé, descida. Lá embaixo, no pé da descida, você está lá um radar escondido lá. E ali é 80. E é 80 por hora. Eu devia estar 90 por hora. Aí lá eu desconfiei de uma caixinha escondida ali. Eu voltei para 80 e foi por certo que não tomei a multa. Respirou fundo, falou, passou. Ah, passei. Mas isso é muito desgastante para quem vive dirigindo. Sim, é verdade. Né? Eu acho que isso não é educativo. Educativo seria colocar um radar e informar. Tem um radar de velocidade ali. Por quê? Porque ele quer que eu não passe aquela velocidade para minha segurança. E para os outros. E não radar escondido. E não radar para pegar multa porque eu fiz errado, sabe? E então, ainda tem drone ainda, né? Agora ainda tem drone fazendo isso. Na Alemanha tem estradas que não tem limite de velocidade. É as autoestradas, lá você anda... Entendeu? Você não tem limite de velocidade, você anda quanto o teu carro der. Mas foi uma estrada que, olha só, a gente foi... Vamos falar uma besteira aqui, né? Foi construída na época de Hitler. É a autoestrada, a Autobahn alemã, que é onde tem limite de velocidade. Foi feito com mais de 1 metro de manta asfáltica e concreto. Nunca tem buraco. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que falar mal da mortandade e tudo mais, mas a técnica que foi avançada nas 2 guerras mundiais, em muitas coisas, é isso aí. Só que, infelizmente...